Cansei de me perder no caminho dessa madrugada. Ser irmão da lua, chorar na calçada. Amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora. Senão a vida passa no romper da aurora. E num piscar de olhos a gente está sozinho. Abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. O afeto, o carinho, uma noite pra matar a saudade. Milhões de beijos pra te dar. E quando você chega, vai chover amor. Feito terra e mar, mel e beija-flor. E quando você chega, muda até o tempo. Tempestade vira calmaria e vento. Só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor. Fora, aqui dentro o sol brilha demais em nossos lençóis. E quando você chega, vai chover. E quando você chega, muda até o tempo. Tempestade vira calmaria e vento. Só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor. Fora, aqui dentro o sol brilha demais em nossos lençóis.